Scan 3172, desça para 3000 pés, ajusta no 010. 3000 110. 3172. Estabilizado, Scan 3154. Scan 3154, complete a final, chame torre 11895. 1895, 3154. Entrou, por favor, vamos ver mais. Prossiga. Agora autoriza a variação de altitude nesse setor entre 3.500 pés a 1.500 pés para treinamento. Autorizado, 9BR Mike. Autorizado, agora vamos mais. Aproximação, guarde pista livre, o 3154. Guarda. 24065, livre decolagem, 110 graus, 14 nós. Decolagem, viu, espero, perto. Só o 442. Só por curiosidade, se a gente pousar na pista 17, aí livrando ali a final da 17 ali, para o táxi aí para o pátio 9, para a posição 9, vai precisar de follow me também? Afirmativo. Ah, ok, certo. Melhorar aqui, faz o bordão. Sinal 635. É isso que a gente solicitou antes pro centro. Vamos reduzir mais, então. 170. Tô aguardando todo mundo. Sente, grato. Então, 3154, livre pouso 10, 130 graus com 15 nós. Livre pouso 10, 3154. 14065, decolado aos 21, contate o controle 1208. 208, 14065. Quilo Quebec Serra no solo aos 21, backtrack, táxi até o pátio 5, me escuta. 172, vai descer para 2000. Autorizado, 2000 pés, ajuste permanente, 1010. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, 1100 pés, nada El. Azul 4065, contato radar, saída da El, sub e mantém nível de voo 340. 340, 4065. Oceanair 6326, para interceptar o localizador, curva direita, proa 090. Direita 090, então está autorizado interceptar o localizador. Autorizado, desça para 3000 pés, ajuste no 090. 3000 pés com 1090. Essa que está visual aqui. Sente. No 807, estabilizou? Zero, Matheus. Chame torre 11895. 2900. Controle Azul 4065, você autoriza da El direto? Azul 4065, autorizar direto da El. Direto, da El, 4065. Pegou 1807, final, baixou e travou. 807, avistado, continua a aproximação, guarde pista livre. 807. Então 3154 no solo 23, a livrar à direita, solo 21, décimo 9. 219, 3154. Solo Salvador, boa tarde, Scan 3154. Scan 3154, autorizado táxi de Via Alfa, rebote antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, 3154. Scan 3172, complete final, chame torre 11895. 1895, por aí. Torre Salvador, muito boa tarde, Scan 3172, da 3 de dezembro. Oceanair 6326, desça para 2000 pés, ajuste permanece 1090, aguarde transferência para a torre. Sim, está estabilizando o glide também. Antes da Juliette, Santos, 1954. Passei para o sol? 3154, antes da Juliette. São 3154, para seguir ataque, até o gate 05. Juliette 05, 3154. Deixe-me solo em 121.9. Oceaner 6321. Oceaner 6321, informação em curso da Sierra, está pronto para cópia. Com a Sierra para cópia no 06. Oceaner 6321, autorizado Salvador para Brasília, no nível 320. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefo. Transponder é 5471, no controle 120.8, informo a rota UPE Zulu 17. Autorizado para Brasília no nível 320, via UPE Zulu 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefo, aciona 5471 no transponder, controle 120.8. Oceana 6321, confirme somente o nível copiado. 320. Oceana 6321, no cotejamento correto, aguarde para posição, reporte para pushback e acionamento. Portará no 06-6321. Salve, Salvador, boa tarde, boa noite, 07, autorizado táxi de alfa, reporte antes da Juliette. Para o táxi, por no meio, 49, eu tenho 104, estamos em 22:10, eu estou na Salvador. Oceana 6326. Chamatou em 1-8-9, 5 altímetro, 1-0-1-0. 1-10, eu quero estar aqui ainda, portanto, mais 0-14-2-9-1, vou com a minha página na bateria. Oceaner 6321, reautorizado o táxi, até o través do gate 08, informo que no través do mesmo deverá seguir a viatura Follow Me da Infraero devido a obras no pátio principal até o gate 10. No 72, nos solos 28, libere e chame solo em 1219. 219, bota 3172. Solo Salvador, bota 3172, livrando a pista, via intersecção Elmo. Então, 3172, autorizado táxi via Alfa Juliette até o gate 02. Alfa Juliette para 02, 3172. 2. Baixou, chegou, minha 3-2-5, pista na terra. 4065, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 133-25. Recife 1-3-3-2-5, 4-0-5, boa tarde. Boa. 649. Alinha mantém 649. Salvador, 5241 da Trip, 143, para a sua estacionamento. Assim para o sol? 5241 da Trip, 143, para a sua estacionamento. Trip 5241, em coordenação com a equipe de sol, reporte para ataque. Reportará para o ataque 5241. Desça para 2000 pés, ajuste 900, autorizada final ILS, reporta estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, sistema estabilizado, Bono 396. Decolado aos 33, contate o controle 1208. Controle 1208, gol no 649. Boa tarde. Voo no 649, boa tarde, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 240. Só mantém nível 240 da El, voo no 649. Papapá, Mike Eco Delta, mantenha as condições visuais, direto farol de Itapuã, reporte para a descida. Confirma, solo, não tem iluminação aqui para a posição 1 para 6326. Tem para o sol? Hoje na 6326, a gente está sem iluminação no gate 1. Tente 6326, aguarde coordenação com o inferno. Salvador 5241 da Trip, com 5,6 a bordo, está com 5 horas de autonomia, 4 horas e 40 de autonomia, alterna Monte Claro para o Tarek. 11, desça para nível de voo 050. Tá bom, desce o 050, voo 050. 5241, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1, Indy Alpha, no ponto de espera, chama a torre, 198, decimal 95, altímetro 1090. Pode esperar, chamará a torre 1895, 2 para 2. Romeo 35241, no próximo ao ponto espera da 10, pronto, boa tarde. Boa tarde, 5241 na linha e decola, da 10, vento 120 graus, 14 mais. Na linha e decola, da 10, 5241. Oxa, na 6326, prossiga. Pega alguém aqui para operar o fim para nós aqui, por favor, parar na posição. Gente, 6326, já entramos em coordenação com o Impero, comunicaremos novamente. Papá Uniforme, Alfa Oscar Golf, Salvador Approach. Alfa Oscar Golf, Radar Service Terminated, 64 miles, Northeast, Salvador, VOA. Contact Aracaju Approach, 120.3. Complete a final, chame torre 11895. 1895, bom, no 396. Sengo 241 decolou, vai chamar o controle 208. Cruz 39, bom voo. Obrigado, até a próxima. Controle Salvador, Trip 5241, boa tarde. Trip 5241, boa tarde, contato radar, saída Argo, submantenha nível de voo 200. 200, solicito 160 como nível final, senhor. Autorizado, submantenha nível de voo 160. 160. Estado, autorizado pouso, vento 120 graus, 159. Autorizado pouso, dono 396. 1649, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, alterne 13325, com 649, boa tarde. Boa. 5241, autorizar direto árvore. Autorizar direto árvore, 5241. Paulo Salvador, boa tarde, janela 6321, posição 06, puxa estacionamento. 6321, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Vai reportar para o táxi, autorizado o estacionamento, puxa estacionamento 6321. 3 Fox 219, qual o 139? Boa tarde, voo 1396. Voo 1396, autorizado táxi civil, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Chana 6321, não iniciando o pushback? É, tá iniciando. Tá Tente 6321. Gol no 396, mantente da Juliette, informa um tráfego finalizando o pushback no gate 06. Mantente antes da Juliette, gol no 396. Voo no 055, desça para 2000 pés, ajuste no 000, autorizada na LS, porta estabilizada. 2000, 1010, chamada estabilizada LS, voo 055. Fala, Chanel 6321 para o táxi, POP 120, 4 horas e 30, alterna Goiânia. 6321, prossiga táxi via Alfa, correção, via Pátio 1, Índia Alfa, ponto de fechamento, 1895, altímetro 1010. Via Pátio, Índia Alfa, para 10 e altímetro 1010. 0010, Oceana 6321. Oceana 6321, confirma a alternativa? Goiânia. Gente, 6321, no bom voo. Obrigado. November em aqui, Mike, desça para o nome 1510, vai na prova rotatória a partir do bloco campo. Salvador, muito boa tarde, é o trip 5446, transfere descida para o 110. Trip 5446, zona identificação, desça para 4 mil pés na proa de Duna, ajuste no 090. 4 mil na proa de Duna, o trip. Após, no, através do gate 08, correção, tá livre até o 08. Após o airbus. November Yankee Mike autorizado no mil pés, ajuste no 090. Autorizado no mil pés, no 090, November Yankee Mike. Os ingressos e decolagem da 10, vento 120 com 16. O 6321. Livre e alinhamento de decolagem 10, chanera 6321. Trip 5241, chame centro Recife, frequência 1288. Recife 1288, grato, a boa. Boa. Olympus 1-2, vou na proa de Itália para a chegada mar e reporte no ponto de descida. Vai iniciar de imediato, confirme. Tá entrando, né? 1055 na escuta? Zona identificação, autorizada chegada a Bonf, desça para nível de voo 050. 050 na proa. Na chegada Bonf, 95. 1055, chame torre, 1-895. É, 2895. 1-1895, gol 1055. Ok, 1055. Continue aproximação, vento 110 graus, 14 nós. Voltímetro 1010, agora pista liberada, livre pouso. 7, livre pouso, 055. Salvador é o Mike Eco Delta, ciente do tráfego. Reporte para cruzar a final do 1-0. Está presente, pode curvar à esquerda para o cruzamento, senhor. Afirmativo, reporte cruzando a final. Passará cruzando 1-0-2-2 para o Mike Eco Delta. 1-0-5-5, livre pouso 110 com 15, conforme anteriormente informado. Foi entendido, livre pouso 1-0, agora 1-0-5. Puxa, 6321, decolado 5-3, controle 1-2-0-8. 208, boa tarde, 6321. Controle Salvador. Oceanair 6321, boa tarde. Oceanair 6321, contato radar, saída Argo, sub mantém nível de voo 320. 320 Argo, 6321. Controle Oceanair 6321, seria possível completar a curva na proa de Lefa? Oceanair 6321 autorizado, após 2000 Lefa. Lefa 6321. Só passando no Zebra Yankee Mike, controle. Confirme posição, não recebo o seu no radar. Solo 055, no solo 54, libere à direita. Chame o solo 219. 219, obrigado. Mike Eco Delta, avistado, autorizado cruzamento, final do 1-0 e pouso na 1-7. Vento de 120 com 17 nós, reporte no solo controlado. Mike Eco Delta. Delta, repatriar solo controlado. Calma. Da Animar, Serra Novembro e Serra Novembro para Serra Novembro, Serra Novembro, sobrevoa em Boipepe e Valença. 500 pés de altitude, decola da Animar, com a proa da pista 17, assim que autorizado pela Torre Salvador, após ingresso no litoral sul. Aciona 01-10 no transponder, o controle 120-8-2-108-95, hotel seus alunos. Solo, Bravo livrou, boa. O hotel Cesulo na escuta? Poderia cotejar novamente? Foi supremodulado. Negativo, novembro é que vai. Olympus 1-2, desça para nível de voo 050. Autorizaria o trip aí para 2000 pés? Trip 5446 autorizado, 2000 pés, ajusta no 090, autorização LS, agora estabilizado. Estabilizado, trip. 08, vetor astral, CA. Gol 1755, aciona a identificação, autorizado chegada a PONF, desça para nível de voo 060. No 925, desça para 3000 pés, ajusta no 090. 3000 no 090. São Serra, Guarulhos, Guarulhos, nível 340. Número 02 para cópia, aguarde por gentileza. Aguarde. Azul 418, autorizado em Salvador, para corte da próxima cópia, azul 418. Azul 418, autorizado em Salvador, para confins, nível 340. Via Azul 16. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Em bridge, intercepta o peso 16. Transponder é 5526, controle 120, decimal 8. Pode repetir pro Azul 4198? 4198, autorizado Salvador para confins, nível 340. Via o peso 16. Decola da pista 10 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge. Em bridge, intercepta o peso 16. Transponder é 5526, controle 120, decimal 8. Confirma o POV? A da Euleda bridge. O transponder é o 5526, chama controle 1208, intercepta upper slope 16, azul 4198. Azul 4198, cotejamento correto, reporte pronto, copo, spec acionamento. Reportará. 3155, pronto, copo. Paulo 055, tá gol? Copia, tá 3155. Confirme quem chama o solo. O 055 tá parado já há 5 minutos aqui na outra vez, 08, aguardando a detonação que a senhora falou que ia ter. Aguardando viatura fome, igual no 055. Aguarde a coordenação com a infraero, por gentileza. É. Na 3155, aguarde cópia, por gentileza. Quanto cópia? Manda Duna descendo para 2000, 000, repórter estabilizado, 95446 tá estabilizado. 35446, complete a final, chame torre 11895. 1895, obrigado. Você está achando o voo do tráfego na final? 340, via o Pizulu 44. Após de acordo com a rota prevista no plano de voo, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Euleda após EUT. Responder é 5502, o controle 120, decimal 8. Autorizado nível 340, Guarulhos, Apesu 44, decola da 10, curva direita, da Euleda Hilton. 5502 é o transponder 1208, o controle de Salvador, Santo 3155. Tá 3155, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. 3155. Fazendo então autorização de pouso, trip. Ok, mantendo a linha vertical da pista 1735, agilizando, autorizado cruzamento do campo. Hotel Oscar Zulu, agora de transferência. Tá agilizando para o cruzamento até Oscar Zulu. Tráfico Salvador, boa tarde, Soré 6327, paciente da Serra, pronto cópia para Ilhéu 240. Oxalé 6327, formação Tango em curso, aguarde um minuto para cópia. Escuta, pronto cópia, 6327. O 35446, o helicóptero já cruzou aqui o eixo do 1028. Tem livre pouso no 0, vento 120, 15 nós. Livre pouso na pista 10 com TP, 1010. O hotel Cachorro mantém o rumo até atingir o litoral. E ao atingi-lo, chame o controle em 1208. Por gentileza, verifique aí o transfundo, ok? Acione 0110 normal. 0110 vai identificar o hotel Oscar Zulu, chamará o controle e direção litoral. Rua 6327. Rua 6327, cotejamento correto, reporte 4, pushback e funcionamento. Reporta na próxima, está na posição 01, 6327. Rua 6327, confirmando após Leda, direto e Ilhéus. Após Leda, Ilhéus, DCT, 6327. 1755, reduza para 2109. Gol no 075, desse mantenha 4000. Gol no 075, desse mantenha 4000. 4000, gol 075. Gol ou no 755, desse mantenha 5000. Hotel Escazulu, mantenha a regra de voo visuais. Corredor Axé, reporte passando o farol da Barra. Localizador passando Duro 925. Complete final, ILS, torre 118, decimal 95, gol 1925. 1895, 95, boa tarde. Entre 446 no solo 04, libera a direita, chama o solo 21 nesse 19. Libera a direita, chama solo 219, 5446. Grato. Grato. Solo Salvador, boa tarde, o clipe 5446, livrando via. Eco. Trip 5446, autorizado táxi via Alfa, Juliette, até o Pátio 3. Alfa. Juliette, até o passo 354, por favor. 97. Bom, aguardando tudo, então só informação vai ajudar o nosso desvio do lado de novo. Autorizado desvios, aguarde a possibilidade mais próxima à dona. Ok, aguarde a possibilidade de dona, autorizado desvios, 3297. Olympus 12, desse mantém 2000, autorizado final ILS. 2000, autorizado ILS. Gol 1075, desse mantenha 3000, gol 1075. 3000, 1075. Salvador, 90 Yankee Mike, Visual, campo Interlagos. 90 Yankee Mike, chame torre 118, decimal 95. 1895, grato, 90 Yankee Mike. 5, autorizado pouso, 110 graus, 159. Autorizado pouso, gol 1925, 1. Carol. Como transição FOC. Transponder é 5541, né? O controle 120, decimal 8. Sim, reporte na vertical da rotatória, novembro Yankee Mike. Reportará a vertical da rotatória, novembro Yankee Mike. 541, é isso? 6314, protegimento correto, é ponte final para o feedback acionamento. Camarei, muito obrigado. Sobre vetor para sequenciamento, curva direita para o 245. Desse mantém 3000, se houver falhas, voe para Simbra na marcação 120. Na vertical rotatória, novembro Yankee Mike. Sim, prossiga, intercepte a final do 17 e reporte no final de 3 milhas. Novembro Yankee Mike. Reportará na final de 3 milhas, novembro Yankee Mike. Passa Duna, complete final S, torre 11895, Olympus 12. É 11895, bom pulso. Gol 1075, desse mantém 2000, autorizado final LS. Autorizado 2000, final LS, bom. Pronto, para o pushback acionamento. 4118 irá tratorar até o gate 08 devido à obra no baixo principal. Lá está autorizado o acionamento e reporte para ataque. Para o sol? 25, seu saldo foi o 08, chame sol 12, onde decimal 9? 19, vou 9, 25. 5, vibrou. Tá bom. Sol 925, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 925. Xanai 6327, coordenando sobre o GP de sol, reporte para táxi. Está autorizado, vai reportar o táxi, Ocean Air 6327. Eco Zulu November, prossiga. Aproximação, vento 120 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 0, aguarde autorização para pouso. November, vem aqui, Mike, livre pouso no 7, vento 120 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso no 7, November, vem aqui, Mike. Eu poderia confirmar o November Link Mike, está recebendo no transporte ou não? Tem essa posição no momento? E o destino? E procede de? Sente mantendo a regra de voo visuais pela linha do litoral, reporte passando aí a plataforma. O 925, autorizado o táxi até o gate 06. Para 06, 925. Para Salvador, break, gol no 755, esquerda para o 120, reposta localizador estabilizado. Zé de nós, altímetro no 0, no 0. Easy pose, confirma o vento. 120 graus com 1612 de nós. Bem aqui, Mike, solo aos 10, confirma o tátil. Autorizado o backtrack, reporte livrando. Solo Salvador, tá 3155, puxa o decastamento no 05. Confirma para o sol? Confirma, tá 3155. Sim, depois de confirmar novamente. 3155, pushback, acionamento, portão 5. 3155, tem comando na sua equipe de solo, reporte para ataque. Gente, chamar lá, 3155. Não, LS. Lá 2, LS, da Delta Charlie, tráfego cruzou a Bahia, prosseguindo aí para Veracruz, já está próximo de Veracruz, em sentido contrário. Já está passando fora da barra, Yankee Delta Charlie. Parte livrando, a ingressar na taxiway, segue a viatura, follow me. 15.3217, mantendo a proa 205, por sinal dos desvios anteriores informados. Sente. Então, reduza para 190 nós, para a possibilidade de voo de prosseguir direto Duna e o final em LS. Ok, iniciando a redução, o 3217. Problema na escuta? Pode fazer um check em rádio, por gentileza? Escuta um ruído da sua transmissão? Felipe, vai estacionar? Sim, livre pouso no 0, vento no 20 graus, com no 7 nós, altímetro no 0 no 0. Livre pouso, baixar travado, nada aí, ficou Zona 2, prossiga. Quinto decimal 95. 3275, boa tarde. Boa. Dan 3217, desse mantenha 2000 em Duna, autorizado final LS. Duna autorizado LS 2000, 3217. Salvador, para o táxi, Oceanair 6327, 62, a bordo 13h40, autonomia, Salvador alterna. 62 a bordo, confirme a autonomia? 13h40 de autonomia, Oceanair 6327. Oceanair 6327, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, do ponto de espera Chameton, 18.95, altímetro 1090. À direita, via Índia, torre, ponto de espera 118.95, Oceanair 6327, 102. Salvador, Azul 4118, POB 124, 3h07, alterna o avião, pronto para o táxi. Boa tarde, 1755, continua a aproximação, aguarde pista livre. 1755. 1895, altímetro 1090. Confirmando, prosseguir ataque até o através do 06, aguarde para prosseguir até o ponto de espera, por gentileza. Segue táxi até o através do 06, aguarde para prosseguir ataque até o 4118. Salvo, Rodrigo, 12, Amadeu, para prosseguir ataque. 112, chame... Torre 1895 para cruzamento da 10. Para o solo. Tem um solo, por gentileza. Gente, mantenha a Delta, aguarde para o cruzamento. Juliette. Check o trem, livre pouso na 10, vento 120 graus, com 7 nós, altímetro no 0 no 0. Trem está baixado, travado, livre pouso na 10, com 10 no 0, ajuste na 7, 5, 5. Para o táxi, TAM 3155, 172 a bordo, 420 até no Galeão, TAM 3155. TAM 3155, confirma informação de táxi. 172 a bordo, 4h20, alterna o Galeão, TAM 3155. TAM 3155, prossegue ataque até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera chame a torre 18.95, altímetro 1-0-0. TAM 3155. Bom, Jocanar 6327, pronto no ponto de espera da 11. Gente, 6327, mantém o ponto de espera. Mantendo 6327. Novembro, pronto, cobre. Novembro autorizado Salvador para Serra, novembro, novembro uniforme. Decola da pista no site com primeira curva à direita no corredor Axé, mantendo a restrição de 1 mil pés, aguardando liberação no controle para subir, acender para nível 085. O transponder é 0147, o controle 120 decimal 8. Solo 17, livra direita, solo 121 decimal 9. Pouso aeronave já passou externo, aguardando pouso, estimado mais 1 minuto e meio. A nossa repetidora aqui está a menos de 3 milhas. Para o táxi. Altímetro no 0 no 0, livre táxi, chama para ingresso. Oh. Então, 1755, autorizado taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 755. Ecos 1-9, na escuta. Da Juliette, gol 1075. Gol 1075, aguarde para prosseguir o táxi. Aguardando, gol 1075. 55 na escuta. Na sua escuta. Prossegui a via Alfa e a partida da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, 755. Azul 4118, na escuta. Na sua escuta. Prossegui o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alfa, no ponto de espera chame a torre 118, decimal 95, altímetro 1090. O azul prossegue via Índia Alfa, parte 1 para o ponto de espera da pista 10, chama a torre 118, decimal 95, azul 419. Delta Charlie, controle. Prossiga mesmo. Qual a sua posição no momento? Tá 10 segundos através do aeroporto Plaza Sul. Ah, certo. Eu posso próximo aí a Piatã. Ok, chamar através do Parque do Sul.